Bom, nove cinco. Nove cinco, obrigado. 5218, autorizado a final do procedimento ILS X-Way, repórter estabilizado. Autorizado a final, procedimento 5218, repórter estabilizado. Uma vez, mantém a posição de Juliette. Sou final para procedimento ILS X-Way. 0709, 224. Graus com 89, 9278. Gente, baixo 8, travou, voo 9278. Negativo, livre pouso, pista no zero, vento 70 graus com 89. Gente, pouso 990, voo 9278. Passarei 2224, desça para 2000 pés, para o localizador, direita para o 060, reporte estabilizado. Segue tráfego na aproximação, 8 milhas, Alfa Tango, 72. Ok, direita 060, desça para 2000, nessa pronto, autorizado, interceptar o lock. Afirma, 060 para o localizador, reporte estabilizado. Para estabilizado, 264. Delta Goiânia 400, pronto? Do táxi, via pátio principal, Índia Alfa, no bom inspirado 10, chame torre 118, decimal 95, boa viagem, 3662. Índia Alfa, considera 2, torre, Salvador, muito boa noite, trip 52, 118, estabilizado no lockdown 10, visual com tráfego à frente, também. Boa noite, continue na aproximação, 90 graus, 109, informarei pista livre, o trip 5218. É 5218. Oito. 398, vou observar a passagem da aeronave da TAM. Após a mesma, autorizado ingresso no pátio principal para o gate 09, Gono 398. Do 9278, solo 46, libera a direita, chame solo 219. 219, 9278. Salvador, boa noite, eu vou 9278, libera o 9278, táxi via Alfa, Juliette, para o portão 05. Alfa Juliette para o 05 9282. Confirme pista aqui do Ecole Pátio que se encontra. Encontra-se no Pátio 5, andar aeroplano, decola da 10. Sente, pronto cópia? Pronto cópia. Eu sou Mike Delta para Sierra Bravo Golf Oscar, motorizado 400 via Upslo no 7, após a roda do plano. Decola da 1 no 0, primeira curva direita, saída arbor, após Elefa, controle 1 no 208, acione 50 1 no 5. Ok, motorizado Goiânia 400 na Upslo 1 no 7, com a tese formosa, depois é por isso que deve ser Goiânia. Decola da 10 com curva direita, na subida arbor, transição Elefa, controle 128 e transponda 50-15. Vida Macriato, preenchimento correto? Confie pessoas a bordo? Sim. Pressionamento de táxi, chame torre 1-1-8, decimal 95, Vida Macriato. 3-2-5, solo, TAM 3258, 1-0-3 para pushback, acionamento. 6-3-1-0, chamou? TAM 3258 para pushback, acionamento. 3258-3, está livre, aposta táxi. Reportará para o táxi. Passarei 2224, passa acima, baixado checando. Continue a aproximação, aguarde pista livre, o vento 80 graus no 0 nós, 2224. 224. Pista 5218, solo aos 48, ao livrar pista direita, chame solo, frequência 1219. Livrando solo 1219, 25218. Santa Bárbara Noite, 3662, 3662, boa noite. Observe o tráfego na final, dono zero. Após a passagem, ali mantém 3662. Após o tráfego na final, ali mantém 1-0. 3662. Passarido 2224, pista livre, 90 graus com 8 nós. Tem pouso autorizado, dono zero, 2224. Pouso autorizado, dono zero, 224. Juliette para 1-3, com certeza. Reporta antes do ataque, Juliette. Repetindo 2-1-8. Autorizada ingresso na Juliette, remota 1-3. Juliette, remota 1-3, 5-2 à noite. Para o táxi, o TAM 3258, tem 158 a bordo, com 3 horas e 30 alterna, João Pessoa. Você confirma a BOB? TAM 358. 5-8 a bordo, táxi via Índia e Alfa do ponto de espera do 10, chame Torre, 1-1-8-95, PNH 1-0-1-2, boa viagem. Índia e Alfa, ponto de espera 1-1-8-95, para 3-2-5-8. Alfredo 2224, solo 51, libera a direita, chame solo 219. 219, liberará, obrigado, tá já, 2224, para Alfredo. Tá já. Tá chamando 0, tá 3662. 3662, o vento 70 graus, com uma dúzia nós, tem decolagem autorizada, pista no 0, 3662. Recolagem no céu, tá treinando. Ataque de Alfa, vai reportar a cidade de Juliette, 2224, passarei. Position é 6310, on position 06, chantá. Fisherman Zero, are you able to initiate the pushback immediately? Immediately, of course, 6310. Here is pushback request ready for startup. I'm very sorry. I said it was immediately, but I still need the push. I don't have the push, so I have to delay my push. So wait for push, Oceania 3310. I will. Passaria 2224, ingresso na Juliette para remoto no 4. Juliette autorizado, remoto no 4, obrigado, tá já 2224, passaria 2. Ground now, Oceania 6310. Oceania 6310, wait for push. Wait a minute. Standby. Controle Salvador, muito boa. Eu 3662 da TAM, passa 1600, Francisco. São 3662, contato radar na decolagem, tudo para o nível 370 na saída Puca, transição de par. Puca de par 370, 3662 da TAM. Olá, Papa Romeu Victor Mike Delta, aproximando-se do parque número 1. Papa Romeu Victor Mike Delta, fica atento com a nave da Trip que vai ingressar na remoto no 4. Remoto no 3, prezado, ingresso no pátio 1, vai taxiar via frente principal, Índia e Alfa, no ponto de esperada 1-0, chame Torre, 1-8-95, QNH 1-0-1-2. 1-0-1-2, ingressando no pátio 1, cautela, após a Alfa, vai chamar de novo Torre 118-45. Desloca. Oceano M3-1-3, autorizado a final do procedimento ILS XY-0, desça para 2 mil pés, altímetro 1-0-1-2, reporte estabilizado. Descendo para 2 mil pés, 1-0-1-2, autorizado o procedimento ILS XY-1-0, reportará Oceano M3-1-3. Oceano 3662, conforme instruções do Centro Recife, restrito ao nível de voo 330. Restrito 330, 3662 até. Controle de Salvador, autoriza o Oceania 6313 voar direto posição Duna. Autorizado. Voando direto Duna, Oceania 6313. 3858, decolou 56, chame controle 1208, boa noite. Trans 208, boa noite, 3858. Janet 610, clear, pushback setup, report to Red Vortex. We'll call back Red Vortex, 3858, contato radar na decolagem, subindo para o nível 370 na saída Momo, transição Frot. Subindo para o 370 na Momo Frot, na 3858. Controle 1208, acione 5020. Aprovado Fortaleza, Upros Luma, Ross, nível 370. Escola da Mozer, curva esquerda, Momo Fruti. O controle 2008, transponder 5020, gol 604. 604, corrigimento correto, postando para posicionamento. Tenente 604. Salvador, boa noite, azul 4071. 4071, Campinas 340, pronto? Pronto, vamos deixar. Azul 4071 para Campinas, autorizado nível de voo 340. Bridge, peso no 6, BHZ, após DC Detrive, após conforme roda do plano. Decolada 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após Bridge. Controle 1208, acione 5014. O Frote. Me decola da pista 10, com direita da El, após a El, Voleda e Brite. 5094, transpondo 08, controle azul 4071. Você tem a possibilidade de coordenar com o centro, o nível 360, tá? Entendi, nós coordenamos, já assistimos para confirmação. Obrigado, acho que... Ground, listen in. We have 151 schools on board, alternating that down 3 hours. SQC10, clear text via April 1, India Alpha on the hold point at runway 10, contact the tower with frequency 18.95 QNH1012. Clear via April, India Alpha, holding point runway 10, 18.95 QNH1012, 6312. Salvador, 352, o nome é informação certa, para cópia Aracaju. 352, o nome é Aracaju, 190, aguarde. Azul 4071, na escuta? Repita. 360 autorizado, reporte pronto para pushback e acionamento. 363, obrigado, senhora. Boa noite, Papai Romeu, Victor Mike Delta. Papai Romeu, Victor Mike Delta, contato radar na decolagem, sub para o nível 400 na saída Arbor, transição Elefa. 400 na Arbor, Elefa. 90 pronto? Aqui, ó. 52 no 6, Paracaju autorizado 190, decolada pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, após direto Aracaju. Controle 1208, acione 50 no 6. Sanemia 313, estabilizado no ILS, da pista 10. Cliente, uma milha e meia para o marcador externo, completa sinal, torre 1-18-95. Completa, chama 1-18-95, Sanemia 313. Então, 3662, chama agora o centro Recife, 1-25-45, alterna 1-26-85. 3-5-6-5, boa, 3662. Boa. Torre, Salvador, boa noite, Oceania 6313, passou externo, tem pouso baixado checado em elétrica, pistão no zero. Boa noite, tem pouso livre 1-0, vento 80 graus, com 149, 6313. Livre pouso na pistão 1-0, Oceania 6313. Salvador, o Papa Romeu, Victor Mike Delta. Sim, para controle. O Papa Romeu, Victor Mike Delta, possibilidade de voar direto e elétrico? Autorizado, direto e elétrico. Victor Mike Delta, direto e elétrico. Are you ready? Well. So line up and maintain pressure 10, Ocean S6310. Line up and maintain 10, Ocean S6310 no solo 04, libera direita, chame solo 1209. Libera direita, chame 1209, Ocean S6310. Dan 3858, chama agora o centro Recife, 125.45, alterna 126.85. 125.45, alterando 2625. Alterna 126.85. 2685, boa noite. Solo Salvador, bom dia, CNN 6313, liberou a pista, a Fox está na Alfa. B3-3 e Alfa é o portante do táxi Juliette. Alfa é o portante da Juliette, 6313. Não, mais um minuto, meu Deus. Está autorizado, é forte táxi. Poderia manter a posição antes do táxi Juliette? 04 na escuta? Que Delta, conforme instruções do Centro Recife, restrito ao nível de voo 340, contexto. Restrito 340, Victor Mike Delta. Correto. Chama agora o Centro Recife, 126.0, alterna 128.8. 160-1288, uma boa noite. Vamos. Roger, Oceana 6310, Puka Depart, leaving 2000. Oceana 6310, radar contact on departure, climb to flight level 350, Puka Depart, Aracaju Transition. Puka Depart, Aracaju Transition, 350, 6310. Número 04, copiou? Colo 604, copiou a torre? Copia, guardei. Após a aeronave da Oceanec ingressar no 04, está livre e puxa após táxi. Ok, camarão táxi, vai ser após o Oceanec 04. Departure, Oceanic 6310, request. Go ahead. Any chance to fly Aracaju? And bye-bye. Bye-bye. 989 Galeão, autorizado 360, via UPSU 10, após conforme a rota do plano. Decola 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda após bridge. Controle 1208, Oceanic 5030. Acompanhamento correto, pode plano para pressionamento. Alô, Salvador, muito boa noite mais uma vez, passando 2224, tenta informação Sierra, autorização Juazeiro. Juazeiro, 190, aguarde cópia, passaria do 2224. Salvador, 2224. No 076, boa noite, controle Salvador sem identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro no 012. Oceanic 310, in accordance with Recife Center Instructions, climb Recife to flight level 330 and clear fly direct to Caju Rio. Caju via 1R, climbing now 330, we appreciate 6310. Read back, correct.